7678. Correto, azul 4089. Seu portão número 9, tá pronto para o push? Afirmo. Vai três lagging, aluno, sabe, quero começar. Hand base lag 17 report final check lane gear. Medal lag report final. Vamos lá, sabe, 3173 está autorizado a decolar vento 180 graus 109. Ok, deve decolar 3173. Mike Papa Lima, confirma a hora do plano. 50, 16:50. Localidade e o nível? Positivo, é Iberstar, Serra Gilete Nova Brilhante, na Praia do Forte, 500 pés, lá no Pote 4 para o treinamento. A certificação ainda não está conosco, ok? Aguarde o Mike Papa Lima. Guarda. Solo 3566, pronto para o táxi, estamos com 174 POB, 2 horas e 10, alterna ECP. 3566, táxi autorizado via Índia Alfa, antes de ingressar na Delta, chamar a torre 1 no 8 decimal 3, ajuste 1 no 0, no 4, bom voo. Ok, Índia Alfa, antes de ingressar na Delta, chama a torre 123, da 3566, 1 no 0, 1 no 4. Web 6740, pode prosseguir o táxi até o portão 01. 5-6, chame controle, 1-1-9-8. 19-8-3-1-7-3. Portão é remota. Afirmativo, por 6-3-2-0, vai pra remota. Tá ingressando, vai ingressar mesmo, 3-2-0. Land Runner 7, que liga você. Suportando a remota 1-2, ok? Área remota 1-2, acho que nem 6-3-2-0. Gente, 6-3-2-0. Azul 4089 com 89 a bordo, tem 3 horas e 55 de autonomia, alterna com fins para táxi. Vou chegar a marca. 89. De forma, a nave da Oceané vai ingressar até a remota, ok? Mantém a posição, atente a ela. Após, está autorizado prosseguir via Juliette, Alfa, antes da Delta, chamará a torre 1 no 8 decimal 3. Ajuste no 0 no 4. Atentando para a aeronave da Oceané, azul 4089. Ok, já tá visual coxa, né? Via Juliette Alfa, antes da Delta, 1083, azul 4089. Autorizado de ingresso, alinhar e decolar pista 1-0, cabeceira deslocada 1 no 1.200 metros, vento 1 no 90 graus 09 nós. Nível de área de coleta 3566. Kilo Quebec C underground at 58, leave first right. 64. Frequência do controle é 1 no 9 decimal 8, aerovia Golf 677. 190 Aracaju, Pucas de Aracaju, a saída decolada 10, curva esquerda, controle 119.8, transponder 5564. Correto, 07 é portão, checkpoint para o pushback acionar. Gente. Alô, Salvador, web 6741. O que chamou? Web 6741, senhor, boa tarde, autorização Guarulhos, nível 260. 6741, Guarulhos, 3-2-0? É, 260, senhor. 26, 26, sim, entra, guarda de coordenação. É com o visual mais bonito, obrigado. Alô, Michael Palima. Seu Palima, prossiga. Assistiu, senhor, já está 10 minutos aqui esperando a cópia. Negativo, porém o seu plano não se encontra conosco, ok? O seu plano foi feito aqui na IES Salvador? Positivo, foi feito na IES Salvador às 16h10, Lulu. Sim, então eu vou entrar em contato aqui, okay? Estou aguardando a sua notificação. Se eu puder ligar, manter contato novamente com a sala IES, nós te agradeceremos, porque temos muito tráfego aqui, estamos com a linha congestionada, ok? Positivo. A gente está com horário aqui, se pudesse adiantar aí pra gente. Decolou 00, chame controle 119.8. 198-3566. 3566, contato radar subnível 90. 190-3566. Azul 4089 da 10, restrito. Quem chamou? Voo 394, posição 8, nível 360, Galeão. Voo 1394, Galeão, nível 360, ciente, mantenha na escuta, número 5 para a cópia, ok? Confirma a última instrução? Número 5 para a cópia, voo 1394. Número 5, graças. 3834, pushback treinamento, posição 4. Neutralizado, chame táxi, 3834. 3834. 600 no 11, pushback treinamento. São 11, autorizado, gol. Autorizado, 600. 11, nós. Livre decolagem 10, azul 4089. A3173, chama agora Centro Recife, na frequência 1228.8, até Ternium 33.25. 288-3325 da 3173. Ok. Aguarde, cópia e mantenha a escuta, Vitor e Juliette. Escuta, Júlia. Uno, 9.8. 7.9.8, boa tarde. Copinha, qual foi o comando? Quando foi decolar a partir da 17? Da cabeceira 17 com proa norte? Positivo. Tendo esse paralelo até o buraquinho da pista 1.0, sem interferir com a aproximação e decolagem? Positivo, sem interferência, Mike Papalima. Azul 4.089. Michael Palima, 500 pés, código, aciona o código 5, correção 02, desculpa, correção 010170, código, Michael Palima, 0170, código. Área forte, 500 pés, vai decolar direto com o Pro Norte. Positivo, Papalima 0170, chama 183 para acionamento táxi, decola Pro Norte o Papalima. Gente, para acionamento táxi decolar, chama agora a torre 1.8.3, ajuste 1.0.4. 118.3, muito grato, senhor. Desce para 2.000 pés. Chegada a ponto, autorizado 2.000 pés, está 3.193. Acionado pronto para decolagem, autorizado, decola para nós. Decola do pátio ou ingresso na pista? Só do pátio. Agora é só coordenação, controle. Vai dar. 3-2-3, porta para o saque, 1-0-3, Teresina, 3 horas e 30. Michael Palima, autorizado decolada presente, com proa norte, vento 190 graus, 11 norte. Palima está iniciando. Dado Índia Alfa, antes da Delta, para ingresso na Delta, chame a torre 1 no 8.3, ajuste 1-0 no 4. Positivo, obrigado, bom serviço. Tomou o gol no 333 para a cópia? Certo, e agora número 3 para a cópia, gol no 33. Ciente, grato. 35489, copia. Até fácil. Salvador conquista 160, decola da 10, curva direita, perfil gol, leval, DCT, após conquista. 5025 é o código, controle 199, decimal 8. 35489, autorizado, vitória da conquista, 160, decolando da 10, curva na direita, gol, leval, transponder 5025, controle 198. Correto, remota, chame de ponto para pushback acionar. Para a seguir, ponto 489, aqui. Para o táxi no 600 com 122 a bordo, alternando Maceió a 3 horas de autonomia. 122 Maceió, 3 horas, gol no 600, táxi autorizado. Juliette Alfa, antes da Delta chamar a torre 1 no 8.3, ajusta no 0 no 4, segue agora como número 2 em ponto de espera. Juliette Alfa na ponte da Delta chama a torre, o gol no 600. Papá Lima, Romeu, Romeu, confirmando, vai decolar o número 7, correto? Mobilizado Salvador para Congonhas, 380, aerovia Upper Reef 58. Decola da 17, curva direita, subida gole, transição Gonza. Código 5572. Frequência do controle 199, decimal 8. Aerostar, para acionamento táxi decolagem, agora torre 1 no 8.3, ajusta no 0 no 4, confia em PLB. Agora em 1 no 8.3. 373, portão 1 no 0, pushback, acionamento. Ataque filial. 3834, autorizado a alinhar. 1.200 metros, capacidade de deslocada e decolar, vento 190 graus, 139. Ali, decola, está no 0, centista, 3.34. Maceió, no 330. Sim, Titã, 3.192. Para Maceió, 330, ok. Azul 4089, chame Recife, frequência 1288. 1-2-8, decimal 8, azul 4089, boa tarde. Boa tarde. Voo 1-8-0-6, chame o táxi. Entendi. O controle, o TAN 3193, efetuando 500 de rio à direita para evitar a formação. Ciente. Voo 1-3-3, pronto, cópia? Afirmo, pronto para cópia, agora 333. Salvador para Congonhas, 360, aerovia Upper Reef 58. Decola da 10 com curva A, direita, subida gole, transição Gonza. O código 5026, frequência do controle 199, decimal 8. 1-2-6-8-5, alterna 1-2-1-4-5, batalha no pé. Cumpre gole, transição Gonza. Scott 5026, controle 1-1-9-8, gol no 333. Autorizado alinhar e manter a cabeceira deslocada 1-1-7 metros. Autorizado alinhar e manter a 1-0 deslocada, 1-0-0. 741, não copia? Copia, senhor, tá pronto. Salvador, Guarulhos, 260, aerovia Peruísque 50. Decolada 1-0, curva direita, subida da EL, transição de Né, código 5537. A frequência do controle em 199.8. 0 Peruísque 50, decolada 10 com curva direita, DEL de Né 5537, controle 198.6741. Portão 06, champando para o pushback acionar. 6741, correto. Portão 06, champando para o pushback acionar. Tenente Web 6741, senhor, alguma possibilidade de coordenar o Peruísque 50? Negativo, devido ao notan. Tenente. O trip 5489 para pushback acionamento. E aguarde, será número 1 no setor, trip 5489. Confirma para aguardar o 5489? Afirmativo, tem uma nave que vai está no setor agora e já vai iniciar o táxi. Se será o número 1 no setor, aguarde. Sente do tanto, 5489. O 600 autorizado a decolar, está 1-0, vento 190 graus, 1-1 nós. Livre decolagem, qual o nome? 600. Vitorinho de Juliette? Sim, uhum. Vitor Juliette, número 2 para a cópia, ok? Mantém a posição agora. Até onde? Prova o Web 6741? Web 6740, prossiga. Web 6741, senhor, novamente. É, só recapitulando, o senhor autorizou para o Risk 50, a gente vai no nível 260, seria Golf 677? A Golf a Opel 50 a partir do nível 260, ok? Ah, ok, então 260 inclusive, é isso? Afirmativo, a partir do 250 inclusive. Tá, ok, só um instante. Para o TAC 3373, 188 a bordo, 315, Salvador. Firme que chamou, então 3373 pro TAC? Afirmativo, senhor. 3373, confirme pro FAT 3 do POB, autonomia alternativa? Claro, 88, 3 e 15, Salvador. Seguinte, o que vai seguir a aeronave da Gol, que está ativando iniciar o táxi também, você chega com o número 2 no ponto de espera. Vai prosseguir via Juliette e Alfa, a cidade Delta chamar a torre 198.3. O ajuste 10014. Gente, segue a aeronave da Gol, Juliette Alfa, 183 no ponto de espera. É, só o Salvador novamente, 6741, senhor. Prossiga. Senhor, desculpe o incômodo, mas teria como negociar com o centro? Ou fazer o seguinte, 240 Golf 677. Sob restrito 350. Restrição nível 350, gol na 600. Automaticamente muda de aerovia? Salvador, o Gol 1806, solicita o táxi, POB 129, autonomia de 2 horas e 40, alterna Recife. Firma alternativa? Recife. O 1806 segue via Juliette, Alfa, antes da Delta, chamar a torre 198.3, o ajuste 104, bom voo. Gente, 104 agora, Juliette, Alfa, antes da Delta, 183, o 806. Salve, Salvador, boa tarde, está passando o Romeu, até o Oscar, informação, Victor. 7, João, manda meio. 7. Afirmativo. Gente, aguarda informação, número 4 para cópia. 4064, utilização nível 240, senhor. E a CHG já está sendo providenciada. Então assim que chegar seu HG, você é autorizado, ok? Mantenha a posição e aguarde agora. Ok, Ok, aguardando. Solo Salvador, são 3192, autorização? 3192 para Maceió. Feitura com relação com o setor Recife, seu número 3 para a cópia. Número 3 está pronto para o estacionamento. Negativo, push só mediante a cópia. Mantenha a posição, aguarde. Aguardando. 3194, feito cópia. Correção, gol no 394, foto cópia. 394, prossiga. Salvador Galeão 360, aerovia UP 114. Decola da 10 com curva à direita. Perfil Gael, transição Blaze, código 5012. Frequência do controle 19.8, só corrigindo a sua rota. Será UP 14 até Toquim após UP Alpha 317. Poder repetir a aerovia? UP 14 até Toquim após UP Alpha 317. Autorizado 360, Galeão, subida Sael, Blef, informe Zulu no 4, até Toquim, após informe Alfa 317. 5012 e está na posição 8, pronto para pushback acionamento. Entre o Gondor 94, 5012 é o código, aguarde para o pushback acionamento, pontão 8, ciente. Na escuta. 5489, pode iniciar o seu pushback acionamento e reportar. Confirme por 5489 da FIP. Afirmativo, está autorizado o seu pushback e acionamento, é puxando para o táxi, tipo 5489. Condições de iniciar, realizar o pushback, pouco mais retaguarda para a liberação do portão 08, aeronave da Gol para também realizar o pushback, simultâneo. 5489, CR. 1-94, atento para a nave da Trip, que está na remota 1-4, iniciando o pushback, está autorizado o seu pushback, chama o táxi. Atento ao tráfego da Trip, livre pushback, acionamento 394. 193. Autorizado alinhar a cabeceira deslocada 1.200 metros e decolar, vento 190 graus, 109. Gente, autorizado alinhar pela Delta ou pela Eco? Pela Delta, senhor. Gente, pela Delta. Deslocada o Gol 806, alinha. Alinha e decola da pista 10. 7, curva direita, irá seguir o litoral no, em 1.500 pés até o farol da barra, aguardando instruções do controle. 0160 o código, controle Salvador em 1.99.8. Autorizado Salvador Valença, 9.500 no 7, curva direita, segundo instruções do controle, controle 119.8. 0160 no transponder, o Vitorino de Juliette encontra-se no parte 4, com 05 no Pedro. 05 PLB, parte 4, para acionamento de táxi de decolagem, chama agora a torre 1-8-3, o ajuste 1-0-4, bom voo. 1-0-4, 7-2-3, bom trabalho. Oi, Salvador, Papatão, Vitorinho de Juliette, boa tarde. Primeiro nome, chamou? Papatão, Vitorinho de Juliette, para o táxi do parte 4. Vitorinho de Juliette, autorizado, táxi, reporte para o ingresso, pista 1735. Reporte para o ingresso, Dili. Salvador, 3373, ponte espera da 10, deslocada, boa tarde. 3373, mantém a ponte espera da Golf, senhor. Reporte para o decolar. Mantém a ponte espera na Golf, senhor, 3373. Copy, ok? Sente. 206, boa tarde. Prossiga, doutor. Confirme, piloto comando. Não, bota, mantenho 390. 9.8. 19.8, obrigado. Turinho Juliette para ingresso no 7. Turinho Juliette, autorizado alinhar e manter, capítulo 7. Valeu, até no 7, Júlio. 1806, contato radar, decolagem, suba nível 190, saída Pouca. Chame 190, saída Pouca. 1806. Tem forma, pista deslocada, cabeceira deslocada, 1.200 metros, autorizado pouso, vento 200 graus, 10 nós. Teve pouso, pista 90, ciente da cabeceira deslocada, tá 3193. Sou Maceió 330, aerovia Peru 58. Decolada 10 curva esquerda, subida Pouca, transição Aracaju, código 5036, frequência do controle 1.9.8. Dan 3192, autorizado Maceió, nível 330 pela Peru 58. Decolada 10 curva esquerda, saída Pouca, transição Aracaju, transponder 5036, controle 198, está pronto para o estacionamento. São dois autorizados para o chipé acionamento semitáxi, então 3192, correto cotejamento. Autorizado chumara táxi, então 3192. 741, copia? Prato, prossiga. Salvador Guarulhos 240, aerovia Golf 677, decolada 10, curva direita, subida da El, transição Coral. Código 5537, frequência do controle 1.9.8. 240, perdão. 240 Golf 677, decola da 10, curva direita, da El Coral 5537, controle 198, 6741. Vão junto para o inspecionamento no 06. Podia repetir o código, por favor? 5537. Correto. Aguarde para iniciar o push. Mantenha a posição e aguarde. Aguardando 6741. O trip 5489, pronto para o táxi, PRB 65, 4 horas, alterna Salvador. Trip 549 irá seguir a nave da Gol, que está a iniciar o táxi até o ponto de espera. Seguirá via Juliette, Alfa, e antes da Delta chamar a torre 1.8.3. O ajuste 1.0 no 4, trip 5489. Trip 5489 na sequência do Gol, ciente a torre 1.8.3. Gol 1.3.9.4 para táxi com 111. 111, Campinas, 4 horas e 4. Alinhar e manter, cabeceira deslocada 1.100 metros. Alinhar e manter, tá, tá, tá, tá, tá. 1.0.1.4, Juliette, Alfa, Delta, torre 2.3, 8.3, 1.4. 3.0. 8.06, chame agora Recife, coordena direto, frequência 1.2.6.8.5. 1.2.6.8.5, obrigado. 2 Libra direita, chame solo 1.219. 219, Oliveira 3193. Torinha Juliette decolou, Alves 22, chame controle 1.19.3. Tenente, 5935, Vitor e Juliette. Fofi, mano, sobrevoo e toca remetido em Veracruz? Vento 1.90 graus, 1.29. 3, prossiga táxi via Alfa, mantenha antes daquilo. Vai manter Alfa antes daquilo, tá 3.193. Solo de Salvador. Uma boa tarde, Objeto 6721, informação isso. Webjet 6721 para Fortaleza 310. Afirmativo, senhor. Sente, aguarde cópia número 2. Sente, não aguardo, por gentileza. A saída prevista seria Adolfo? Momo Frote. Momo Frote, graças. Sol Salvador, Gol 1333, gate 05, pushback acionamento. Para 2000, uma quadrada, a minha educação, contato com o radar. Agora, 2.000, como diz a contato com o público, mantenha 2.000. 3-3, mantém a posição, aguarde. Manterei, Gona 3-3-3. Gona 3-9-2, confirme os dados. 102, 1.02 a bordo, 3 horas e 46, alternando Aracaju. TAN 3192, autorizado táxi, como número 3 no ponto de espera, via Índia Alfa, antes de ingressar na Delta, chamará a torre 1.8.3, o ajuste 1.0.4. TAN 3192, táxi via Índia Alfa, antes de ingressar na Delta, torre 3.1.0.4, TAN 3192. O Web 6741, 06, portão autorizado para o Chipeca, seu nome.